Ei, seja você também um mano ou uma mina abençoado por Deus. Salve, salve ao Cubo! Tamo junto, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Assim que é, Caio, aí, diz pra mim. Foi numa noite de frio. Foi sim. Que eu te encontrei com o coração vazio, filho. Perdido e sem mundo. Sem rumo e sem direção. Sem um mínimo de percepção. Sem saber a quem estender a mão. Estender a mão. Uma matilha de lobo na rua te cercando. Pro bote pra te pegar. Te pegar. Minha morte encaminhada que veio naquela calada. Na sede pronta pra matar. Passou. Um nome que tem poder pra te livrar. Passou. Pelo sangue de Jesus que veio te salvar. Eu sempre ouvi uns aqui e ali dizerem que te você se perdeu, se corrompeu pro inimigo. E que pra ti não existe mais solução. E que sua família lavou a mão. Foi numa noite de Senhor, nesse momento me coloco em sua presença. Meu coração cheio de mágoa, pede clemência. Já não suporto mais tanta tristeza. Sentimento opaco, fraco, cheio de frieza. Sem a tristeza de um futuro melhor. Quanto mais falo de união, mais me vejo só, bem pior. Vira ao meu redor os parceiros, alimentando ódio e maldade o tempo inteiro. Por dinheiro, status, ego, vaidade. Vejo os meus se matando, semeando a rivalidade. Relativa é a paz no mundo que eu vivo. Num minuto vira tudo sem qualquer motivo. O mal arrasta, afasta, fere, causa dor. Quem ontem era amigo, hoje já não vê mais valor. Em lealdade, honestidade, sinceridade, amizade de verdade. É, já não se sabe mais quem é quem. Decepção com o ser humano é o que mais se tem. Você aqui acreditando que o humano é firmeza. Sangue do seu sangue, sincero, sem fraqueza. Que não mede seu valor pelo que você tem. É nós que tá, tamo junto, não tem pra ninguém. Conversa bem, mas a micha caiu. Falsário, interesseiro, classifica seu perfil hostil. São várias fitas, mil caras, mil bocas. Mil modos, mil jeitos, mil maneiras loucas de ser. Lamento ver, amor próprio não existe. Saber que as pessoas podem ser assim é triste. Amargas, rancorosas, fracas, mentalmente. Sem fé nem futuro, consequentemente. Senhor, por favor, abençoe minha gente. Ilumine suas vidas, espiritualmente. Encontrei com o coração vazio, filho. Perdido e sem rumo. Sem rumo e sem direção. Sem mínimo de percepção. Sem saber a quem estender a mão. Estender a mão. Uma matilha de lobo na rua te cercando. Pronta pro bote pra te pegar. Te pegar. Minha morte encaminhada que veio naquela calada. Nascendo e pronta pra matar. Passou. Segue firme e forte, ok? Essa é a minha oração pra você, meu irmão, minha irmã. Aê, pense no que você quer pra você, certo? O que você vai fazer do seu dia a dia, da sua casa, da sua família. Não pode ser diferente. O mais importante da vida é a própria vida. E é o que eu desejo pra você. Assim que tem que ser. Vou dizer muita paz.